Guardião 05, tráfego avistado, pouso por conta e risco, gás variável 03 nós, hoje de altímetro no 014. Pouso autorizado, conta e risco, ajuste 10114, grato. Portão em solo controlado, Guardião 05. Palmará no solo controlado, 05. Plano 3517, chama agora o centro Recife, na frequência 28.8, ao término 26.0. Recife 1288, ao término 260, plano 3517. Comandador, bom dia, Oceanair 9401, ponto pega no zero, pronto. Oceanair 9401, autorizado a linha aérea, zero, vento variável, 2 nós. Autorizado a linha aérea, decolar, piso no zero, Oceanair 9401. Bom dia, Azul 4201, próximo ponto 0201. Bom dia, Azul 4201, observando o início de rolagem do Airbus 320 da Avianca Freight, após o mesmo autorizado a alinhar e manter no zero. Fazer colégio do Avianca alinhar e manter no zero, Azul 4201. Nave tome no portal descida. Itap, eu posso ser a 2366 para o ENAV, informarão para a descida, passagem 2229. Ideal de destino da passagem 2229. Saiu 2229, desse manter 050. 050, 2229. Sané 9401, decolado 2000, controle Salvador, na frequência no 20, decimal 80. Uno 208, Oceanair 9401, bom dia, querido. Bom dia. Salvador, bom dia, Oceanair 9401, decolou na sua escuta. Oceanair 9401, no botão do radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 340, via saída da EL. Via saída da EL para 340, Oceanair 9401. Vocês têm uma referência, autoriza direto Lida? Autorizado, Oceanair 9401, fui Leda. Boa no Leda, Oceanair 9401, obrigado. Azul 201, autorizado a decolagem sistema 0, vento variável 04 nós. Decolagem da sistema 0, 04 nós. Ponte Sierra pronto, Oceanair 62 no mundo. Oceanair 621, autorizado a alinhar e manter sistema 0. Aliás, manter no 0. Chané 6211, precisa manter a posição 2 aqui, tá, o manual. Tente na 6211, então desconsidere a última autorização para ingresso na pista no 028, já posso mandar totalmente pronto. Botará pronto. Do quase 201, decolado às 29, chame o controle elevador na frequência no 20, decimal 80. 208, azul 4201, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, azul 4201, passa 1400 por 320 na Dael. Azul 4201, no contato a radar na decolagem, sub e mantendo o voo 320. Foi interrompida a mensagem, você podia confirmar pro 4201, por favor? Contato a radar na decolagem, sub e mantendo o voo 320 via saída da El. Via saída da El, sub 320, 4201. No 649, essa é a unificação via chegada BOMF desse mantém 4010, ajuste de altímetro 10014. Lá BOMF. Bom dia, Bruno 963, número 2 no ponto espera. Informando a China 62 no torre voltando. Se escuta, prossiga na porta. Tá pronto pra decolagem? Afirmativo, completamente bom. Autorizado a alinhar e decolar, piscina zero, vento calmo. Salvador, Oceanário 9401. Sim, para o controle. Oceanário 9401 ainda permanece na sua escuta, cruzando o 180. É 9401, não chama agora o centro Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. Programa secundário 1255? 125.1. Então vamos lá, 1-2-2-3-5-2-5-1 para o 9401, obrigado, bom dia. Parei 2229 desse, mantenha 2500 PED, ajuste altímetro 9014. Foi servido 366 para o final do procedimento da RNAV em forma estabilizada. 2500, 1-0-1-4, boa se hábito 366, informar estabilizado no RNAV, para fazer 22, pois lá. Azul 4208, chama agora o centro Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235251, se escuta 4201, confirme? Afirmo, azul 4201. Ciente 4201, obrigado, seu bom dia. Negativo. Aguardando então a autorização. Autorizado, prosseguir até o ponto de espera. Por favor, só estou pronto. Sessão só de distância. Confirme. Já estamos prontos. Tem edição, tem condições de prosseguir até o ponto de espera? Tenho, mas espera lá, esperar aqui, estou esperando. Na 6211, decolado aos 37, sendo controle salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, Xané. Mais 63, estou aí voltando. Só para informação, vai aguardar aproximadamente uns 5 minutos de internato decolou à sua frente. Com o mesmo destino. Aí, Dadão. Via da El 36062, mundo. Então, a saída alternada para o programa decolar. Sim, será coordenado contra o Salvador. Realmente não está na nossa alçada aqui da torre. Sierra Victor 366, passando de 2229, estabilizado. Tente, passando de 2229, completo final do procedimento. É em nave, chama agora a torre Salvador na frequência 18.95. 18.95, 2229. Vento calmo. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2229, passou Serra Vitor 366. Passarelo 2229, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste de altímetro 1-0-1-4. Aguarde o estalife. Continua aguardando o estalife, 2229, passarelo. espera da 1-0, pronto. Bom dia, gol 1093, mantenha o ponto espera da 1-0. Mantenha, gol 1093. Passarela 2229, tráfego avistado, autorizado, pouso, estou no zero, verso calmo. Dime pouso, 1-0, 2229, passarela. Uno 963, decolado 41, chama controlista, dando frequência 120, decimal 80. 2080 gol 963. Salvador, gol 963, decola. 1963, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, voo 963. 1649, autorizado, serve 366, desse mantendo 2500, 10, ajusta o cimento 1014, informa estabilizado. 1014, 2500, repassei estabilizado. Obrigado. Telemia 2-1-1, chame agora o centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, solicite diretamente assim. Chamar 128-35, bom dia, Oxalé, 6-2-1-1. Bom, 649, estabilizou. Pelo 649, completo final, chame 2, 118 decimal 95. Até mais tarde, tá? bom dia, Gol 649. Foro 649, bom dia. Ajuste na 014, vento variável com 3 nós, autorizado para uso de pistão na 0. Ele pode para o Gol 649. 2093, decoladas 4 e 5, controle 120, decimal 8, com voo. 1208, obrigado, bom dia. Senhor, bom dia, voo no 093. Contato radar na decolagem, subindo mantendo nível de voo 360, via saída Argo. Via Argo 360, com o 093. Mono 649, Solas 49, na minha escuta, libera a direita, segue Alfa, Juliette, portão 4. Na sua escuta, Alfa, Juliette, 4, quer marcar? Uno 093, chama agora o centro Recife na frequência 128.3, corrijo. 128.8, alterna 126.0. Recife 228.260, Gol 093. Bom dia. Confirmando, Gol 1963, confere. Opa, não, quem cotejou foi 1093. TF Gol 1093, centro Recife 288.260. 288.260, Gol 1093. Gol 1963. Prossiga 963. Gol 1963, chama agora o centro Recife na frequência 1.28.35, alterno 1.25.1. bom dia, controle Salvador, papapá, Charles Serra Romeu. Papapá, confirma para o controle, ó, matrícula. Papapá, Charles Serra Romeu, senhor. Papapá, Charles Serra Romeu, papapá. Charles Serra Romeu, decolou de Serra Whisky, Delta Lima, vai alocado 0122 no transponder, 5 no PLD, sobrevoo inicialmente em Bradford. Charles Serra Romeu, papapá, Charles Serra Romeu, decolou no transponder. Não confirmei, senhor, pode repetir? Você efetuou o plano de voo, o Charles Serra Romeu? Afirmativo, para as 8h45. Gente, quando a gente tem regra de voo visual a 507, ajuste o cima do 0104, prossiga via linha do litoral. Como através de Pituaçu, o Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu no momento acabou de passar pelo através de Pituaçu. Charles Serra Romeu, chama agora Torre Salvador na frequência 1.1.9.5 para o cruzamento do aeródromo. 1.2.9.5, Charles Serra Romeu. Torre Salvador, muito bom dia, papapá, Charles Serra Romeu. Papapá, Charles Serra Romeu, Torre, prossiga. Charles Serra Romeu, decolou de Serra Whisky, Delta Lima, vai com a proa de Praia do Forte. Logo em seguida retorna para Salvador, mantendo 500 pés, locado 0122, transporte. Gente, o papapá, Romeu, da presente, autorizado a prosseguir direto linha do litoral, aguardando transferência para o controle. Charles Serra Romeu, autorizado, tá? Papá Romeu, Alfa Bravo, isso na escuta do Torre Salvador? Alfa Bravo, Salvador, papapá, Charles Selma, eu já acertou o cruzamento do campo, já está no através de buraquinho. Gente, o papapá Charles Serra Romeu, chame controle agora em 120 decimal 80, tá regresso. 120 decimal 80, Charles Serra Romeu, grato. Rodou o papapá Charles Serra Romeu. Serra Romeu, mantenha-se em rádio visual 510 em sobrevoo na Praia do Forte, confere? Afirmativo, senhor. Estimado de sobrevoo? O local 10 minutos apenas. Informe 20 milhas afastado de Salvador. Charles Serra Romeu, informará 20 milhas, grato. Ah, Romeu, Charlie Alpha Fox, reporte pronto para decolagem. Papá, Mike Romeu Alfa, reporte pronto para decolagem, número 2. Papá, Mike Romeu Alfa, prossiga. O Charlie Alpha Fox na escuta da Torre Salvador. Já iniciou a decolagem? Gente, aguarde. O Papa Romeu Charlie Alpha Fox aguarda a autorização da Torre para decolagem. Papá, Mike Romeu Alfa, o vento em Salvador 070 graus 05 nós, o agente altímetro no 094, decolagem por conta e risco, reporte fora do solo. Solo, Mike Romeu Alfa, aprovado, autorizado, Itapuã direto. Papá, Mike Romeu Alfa, autorizado prosseguir direto para o farol de Itapuã. Cruza final da 1-0 sobre o eixo, da pista 1735 na minha escuta, aguardando transferência. A tua permanente vai iniciar o Mike Romeo Alpha, cruze no eixo da vertical da pista 1735. Vai na vertical, dá 1735, Charlie Alpha Fox. Papai Romeo Charlie Alpha Fox, reporte para o sol. A Romeo Alfa, Bravo Vitor, Prontax. Sobre 1330 Salvador, é Galeão corrigindo. Pode de altímetro no 0 na 4, reporte no ponto de espera da Papá. Papá Romeo Charlie Alpha Fox, autorizado para seguir com o rumo do farol de Itapuã. Cruzamento da final do 1-0 será sobre o eixo de vertical da 1735 na minha escuta, aguardando transferência, considerando seu sua decolagem aos 1-0. Positivo, entendeu que dá presente, está autorizado o cruzamento, vai prosseguir no eixo da 1-7, chamará após este cruzamento. Quebrou o final do, da 1-0. O Charlie Alpha Fox aprovado, agora está falando da presença. Gente, o Papa, o Mike Romeo Alpha, estou com tráfego no visual, aguarde transferência. Aguarde transferência, Charlie Alpha Fox. Papa Romeo Alpha, Bravo Vitor, autorizado em ingresso de 97, reporte alinhado pronto. Sua prosseguir vai decolada 17, confirme? Pode seguir a pista, sua primeira esquerda, reporte na cabeceira, pronto. Papo, papo, Mike Romeo Alpha na escuta? Mike Romeo Alpha na escuta, senhora. Confirme, seu número 1 no próximo ali, fora de Itapuã? Ah, sim, senhora, eu tô no través de Itapuã. Teste, controle da presença no 208. 08, graças. O Charlie Alpha Foxtrot, estou com o visual, está cruzando agora o eixo da 1735. Não me escuta, aguardando transferência. Positivo, se autorizado, prossegue com o farol de Itapuã, certo? Autorizado, presente com o farol de Itapuã. Obrigado. Oi, bom dia, Gol 9937, pronto para dar 1-0, pronto para decolagem. Gol 9937, bom dia, autorizado aéreo decolar, ficha 1-0, vento variável 049, loja de altímetro 1-0-4. Autorizado, aéreo decolar, ficha 1-0, Gol 9937. Papá Romeo Charlie Alpha Fox, controle da presença no 208. 128, obrigado. 1-0-9-2, formação, voo. 1-0-9-2, acione indicação, vê se mantenha nível de voo. 1-0-0, você me afetou um desvio? Está voando aqui na proa 45-50, conforme o certo, após autorizado já 2368, descendo para o 7. Tete, gol 1-0-9-2, após desvios, reporte iniciando curva direita para o serviço 368, desce inicialmente ao nível 1-0-0. 1-0-0.